I have a dream. The weapon of love. You're free. Now is the time. Into a beautiful symphony of brotherhood. Good golly, man. Boa noite para você sintonizado aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Este é o programa Vozes Negras, o seu programa de toda terça às 20 horas aqui na Rádio Fiscar. Bom, hoje no programa Vozes Negras eu vou estar recebendo Marcos Bala, né? E mais Laércio de Castro. E juntos hoje nós vamos falar sobre a história do negro em São Carlos. Um bate-papo interessantíssimo. Então daqui a pouquinho, aqui no programa Vozes Negras, Marcos Bala e Laércio de Castro aqui no programa. Bom, hoje também tem um quadro Entrando na Linha. E hoje o quadro Entrando na Linha é com a rapaziada do Acundum, do Rio de Janeiro. É, a rapaziada do Rio de Janeiro, que gravou até vários sons aí, até música mesmo com o Inner Circle, teve participações especiais de vários músicos. Então daqui a pouquinho, entrando na linha, Acundum. Vamos lá então, só para falar o e-mail do programa Vozes Negras, é vozesnegras@gmail.com. Você manda seu e-mail, dê sua crítica, dê a sua sugestão e fala o que é que você está achando desse programa. Inclusive, já aproveita, manda sua mensagem de amor para o programa especial do Dia dos Namorados no dia 12 de junho, no sábado, e na terça-feira também, na Semana dos Namorados, para o programa Vozes Negras e o programa Samba Soul, que vai estar rolando o programa romântico especial feito pra você, tá certo? O programa Vozes Negras hoje tá com a Ana Técnica aqui comigo, está o Luciano Matucci, é o rapaz que junto com o Palone apresenta o programa Mofo. É isso aí, Matucci? Exatamente, é programa Mofo, todas quinta-feira a partir das 21h. Então, você confere aí o Luciano Matucci E vamos começar o nosso programa muito bem. Já que nós estamos falando de Acundum, eu vou começar com Acundum e Maconhada aqui no programa Vozes Negras. Se é reggae não, vai ficar brigando agora. Se é reggae, se é baião, que é isso então? Que tá surdo, velho? É reggae não, é reggae sim. Se é reggae não, vai ficar brigando agora. Se é reggae, se é baião, que é isso então? Que tá surdo, velho? É reggae não. Seu doutor, o que eu faço com minha filha? Essa menina reprovou-se outra vez e dorme o tempo todo, tem larica, sente lombra, fica com olho vermelho, olha só o que ela fez. Depois que ela arrumou um amiguinho, o nome dela essa garota esqueceu. Tal mulher que anda de carro zero importado, o pai dele tem dinheiro a dar com um pau maior que o meu. E agora que eu notei, sua barriga tá crescidinha, ela era... Estamos de volta no programa Vozes Negras. Eu rolei aqui Acundum e Maconhada. Bom, falando em Acundum, tem um quadro Entrando na Linha. E o quadro Entrando na Linha hoje é com a rapaziada do Acundum lá do Rio de Janeiro. Rapaziada não, é um cara só que acabou se transformando em muitos lá. O Mongol do Rio de Janeiro. E a gente vai ligar pra ele. E ele vai conversar com a gente e vai falar o que é o Acundum. Acundum é um ritmo, né? É um ritmo musical e o pessoal pensava que era um ritmo de música baiana. Aí ele vai explicar para vocês que não é exatamente isso. Então já, porque agora tem um quadro Entrando na Linha. família. Entrando na linha. Como eu prometi hoje no programa Vozes Negras, eu já estaria trazendo para vocês o Akundum, né? Quem é o Akundum? Vocês se lembram da música Emaconhada? É um grande sucesso aí que tocou aí, arrebentou na parada. E é ele próprio que está aqui no programa, que vai estar aqui falando comigo. Então, boa noite, Mugol. Boa noite, Aldo. Legal estar falando com vocês aí, programa bacana, né? Seja valorizando o trabalho da música negra, a arte negra, né? Que é uma forma de resgatar, né? De colocar num verdadeiro pedestal essa arte que é tão forte, né? Na sociedade brasileira, cara. Muito legal. Legal, eu agradeço a você ter aceitado a nossa entrevista, né? Inclusive, o trabalho que você realiza, ele é muito importante, né? Eu queria assim, entender um pouco, por que de Akundum, né? Que as pessoas perguntaram aqui, por que de Akundum e que projeto, se é um projeto social ou foi um projeto mesmo de trabalho e tal, como que você poderia explicar pra gente? Akundum é um folclore negro peruano, né? Os escravos que vieram, os escravos pro Brasil na época da escravidão e pro Peru também, né? Foram os dois países da América do Sul que mais tiveram escravos. E lá, quando chegava assim, época de festividade, de Natal, essas final de ano assim, eles tinham aquela espécie de banzo, aquela saudade de voltar para a África, né? E eles se reuniam e faziam um ritual que acabou virando um folclore, né? No Peru. É uma música forte, muito parecida com o reggae, entendeu? O swing lembra muito o reggae. E isso me foi apresentado em 1997 pelo Maynard, que era o presidente da Polygram na época, né? Que depois acabou virando a gravadora Universal. Ele me apresentou isso, eu estava fazendo um trabalho de reggae, né? E ele me apresentou esse ritmo e me apresentou uma música, Akundum. E eu fiz uma versão e acabei colocando o nome da banda de Akundum também. É uma música negra, né? Só que, por incrível que pareça, as pessoas pensavam que o nome tinha a ver com Bahia, coisa assim, e não tinha nada a ver. O nome era peruano e a banda era do Rio de Janeiro. Foi muito legal. Na época eu me identifiquei muito com essa música, né? Que é do Miguel Gonzalez. Ele é um dos maiores, vamos dizer assim, representantes do Akundum no Peru, né? Certo. E foi uma coisa assim muito que bateu de cara assim. Que legal. Eu queria que você me falasse, Mungol, sobre esse projeto, esse CD. Você fez esse trabalho, tá? Ele te apresentou a música e como surgiu essa ideia de vários músicos? Bom, na realidade, assim, para ser bem sincero, eu estava fazendo um trabalho independente, entendeu? E surgiu a oportunidade de lançar na Universal, na época, uma banda. E eu já tinha tido uma experiência anterior com banda, antes do Akundum, eu participei de uma banda chamada Hot Meat, que é a palavra extintora ao contrário. Então, a banda teve uma música que chegou a tocar em rede, né, através da Rádio da América, que foi o reggae da polícia. O reggae da polícia é um grande sucesso, né? Isso, exatamente. A música fez um relativo sucesso e o guitarrista da banda era o Tom Capone, que era diretor artístico da Warner, mais tarde virou diretor artístico da Warner, produtor de artistas como o Rapa, a menina lá, a filha da Elis, que fugiu, Maria Rita, né? E o Tom tinha um trabalho assim muito bacana, com a coisa pop e eu com a coisa popular. E nós juntamos e formamos esse grupo, Hot Nits. Só que aí, grupo é muito difícil você administrar, cada um, a cabeça de cada um vai para um lado. Então, a música começou a tocar na rádio, o grupo se desfez, porque cada um queria uma coisa. Aí eu tinha jurado para mim que não ia participar mais de grupo nenhum. E comecei a fazer um trabalho independente. E gravei esse CD do... que veio a ser o CD do Acumbum. Porque o que, que aconteceu? Eu, naquela de mostrar o trabalho, o Mazola, que era diretor artístico, dono do seu da MVA, que era distribuído pela Universal, falou o seguinte: olha, eu tenho como lançar. Ele estava lançando o Chico César na época, né? E o Zé Cabaleiro, ele falou: olha, eu não tenho como lançar mais artista solo, mas eu tenho espaço para lançar uma banda lá na Universal. Eu falei: não, banda eu não quero fazer porque eu me desgastei muito. Ele falou: faz que nem os baianos, rapaz, existe um nome que deu encontro com os artistas, você não precisa ter necessariamente uma banda. Eu falei: ah, bom, se for assim, tudo legal, se topar. Então o Acumbum não foi aquela banda de garagem que se formou. Mas o que, que aconteceu? Com a explosão, o sucesso da música, né, o Ema Cunhada, que tocou muito, a banda acabou ficando, os músicos acabaram ficando permanentes, entendeu? E acabou virando uma banda mesmo, assim, né, com os músicos, apesar de serem músicos contratados, né, eles não faziam parte do contrato da banda com a gravadora, mas eles me acompanharam durante toda a existência do Acumbum, né, que a gente começou em 1998, né, e em 2003 eu praticamente desfiz o grupo. É, mas esse grupo ficou comigo e acabou virando uma banda mesmo, né? Geralmente o pessoal tem muita dificuldade de ter esse trabalho, assim, por exemplo, tem essas músicas na rede e tal, para poder download, mas é a dificuldade, assim, de encontrar os trabalhos, assim, em CDs, né? E eu não sei qual, assim, como que foi a demanda, tal, que houve um problema. Não, na época, né, 1998, a rede ainda não estava, não tinha essa febre. Hoje que tem, né? A gente vendia muito CD. Certo. Tanto que na época o CD, para você ganhar um CD de ouro, você tinha que vender mais de 100 mil CDs. Hoje em dia, se não me engano, são 20 mil CDs, você já está ganhando Globo de disco de ouro, né? É. E a gente, o Acumbum vendeu só solo do Acumbum, 180 mil CDs. Mais as compilações que a banda participou, né? Então no primeiro CD foram cerca de uns 250 mil CDs. Legal. Você tá entendendo? Entendo. Então não tinha muita a febre do da rede. Claro. Né? E quer dizer, a gente vendeu bastante CD na época. Hoje em dia, mas já tinha pirata, a gente ainda existia fita cassete, né? A gente andava pelas estradas fazendo show, e volta e meia eu comprava uma fita cassete pirata. Depois comecei a achar no tempo depois comecei a achar o CD pirata também, entendeu? Então, isso foi uma coisa que derrubou a indústria fonográfica, e ela não estava preparada para essa nova mentalidade, né, que é a internet. Então, o que acontece? Os CDs foram tirados de catálogo, né, e praticamente hoje é difícil de você encontrar um CD do Acumbum. É uma coisa rara você... Exatamente, que as pessoas comentam. Porque as gravadoras tiraram de catálogo porque já não compensava para elas manter a tiragem dos CDs não tinha saída, né? E as pessoas vão direto na internet e começam a fazer download das músicas. Sim. Então, o mercado tem que se adaptar a isso, o mercado ainda não está preparado para isso. Isso para o compositor foi ruim, né? Porque o direito autoral deixou de ser pago. Né? Mas tem que se... não é o fim do mundo. A gente tem que achar uma saída para o que está acontecendo agora, entender o que está acontecendo. O Gil já tinha falado isso antes desse boom da internet, se acontecer, e que a gente tinha que estar preparado. Só que como o dinheiro entrava fácil nas gravadoras, elas não se prepararam, não se preocuparam. E de repente houve uma ruptura, né, instantânea, e elas foram pegas assim de surpresa, né? Então, aí, você não encontra CDs de bandas legais, entende? De artistas que você curte, é difícil você encontrar, né? Então, você ficar, tem que buscar na internet mesmo, ver aquelas pessoas que disponibilizam, e é assim que a coisa está funcionando. Mas eu tenho certeza que o compositor vai achar um caminho novo, uma forma nova de participar, de voltar a participar, né, do direito autoral, de fazer valer os seus direitos de composição. No seu entender, você acha que a internet hoje, no futuro, ou hoje ou também lá no futuro, é a nova forma de mercado que as pessoas vão ter? O que, que você acha disso? Tá, com certeza, não tem dúvida, porque é democrático, né? Primeira coisa, tirou o poder, né, de a classe dominante de poucos, né? Tirou aquela coisa aristocrática, né? E a internet tornou uma coisa democrática. Hoje em dia você põe um vídeo, por mais bobo que seja, na internet, e de repente 1 milhão de pessoas estão assistindo, e você vira, você põe a música, não precisa, a música nem é tão produzido assim, de uma para outra você vira um artista de porta, né? Isso graças a esse novo veículo que é a internet, né? Eu não tenho dúvida, as pessoas, muita gente reclama, né, pô, só tem porcaria fazendo sucesso, não sei o quê, mas eu não tenho dúvida que é a manifestação popular que nunca teve vez, nunca teve espaço e agora está tendo, né? Então a internet vai ser o novo mercado, vai ser a nova forma de divulgação, entendeu? As coisas vão ser vendidas pela internet, né? Eu não tenho dúvida disso. Que legal. Olha, é uma honra aí entrevistar o Akundum, né? Parabéns pelo seu trabalho, um excelente trabalho que você realiza, né? Tanto é que a sua música até hoje é bem executada, inclusive você viu que foi a música de abertura aqui do programa, aqui do Vozes Negras, a gente usou aí o Akundum. E vamos fazer o seguinte, Mongol, vamos tocar essa música de trabalho que você fez com o Inesseco. Pô, legal. Olha, eu que agradeço o espaço aí, entendeu? E a galera que quiser entrar em contato aí para shows, eventos, tá? O telefone é 21, que é o código aqui do Rio, né? 021. E o telefone é 8393-9252. É falar com Débora, tá legal? E a gente está aí, muito obrigado, Aldair, pelo espaço. E parabéns aí pelo programa. Valeu, obrigado, Mongol. Olha, vamos rolar agora aqui. Qual é? Aqui no programa Vozes Negras, Akundum, junto com o Inner Circle, no Vozes Negras. Achou um cigarro estranho e falou que era meu. Eu disse, se você achou o cigarro é seu. Ele então quis me levar pro delegado esclarecer. eu sempre entro nessa. Meu bem, não sei qual a explicação. Acho que é meu cabelo, a galera pensa. Entrando na linha.